deu milho, cê deu milho. Iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né? Onde tá bem, cê tá chique, quem te viu, lembra, ligou. Preto, pobre, humilde, pique, nós igualzinho. Trampo, escola, praça, bar, rua, um showzinho. Lembra nós, truta, tudo junto nos prédinho. Era, mas já foi, né? Até parece que foi ontem, pô. O sonho era meter o pé, mas não esquecer quem te ajudou. Crescemos, foi nos becos, Joe. Só o fértil brota sofredor. Mas safado, pilantra, covarde, não teve ser o bicho pega pra tua azedor. Lembra, Zico, o sonho era ver os mano bem. Extinguir o crack, as armas, miséria que tem. Foi, subiu, virou, bebeu champanhe, se deu bem. Quem fortaleceu, se fudeu, enquanto você conta as de 100. É, cê deu milho, iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né? O tempo passa, chuva para, o sol vem pra aquecer. A gente nasce, cresce pra depois envelhecer. O fim é sempre o mesmo, não tem pra onde correr. Então não tem porque esse seu proceder tá mais pra merecer. Rajada de PTTTTTT tal. As ruas vão cobrar. Espero tá fortão pra debater, pra enfrentar. Por onde quer que eu vá, a verdade vou levar. É minha missão, rapaz, é cruz pra carregar. Sei bem é o meu lugar na guerra, vou estar com o dedo no gatilho. Pronto sempre pra papá disparar. Sou pelo povo, mas o povo não sabe o que quer. Não se contenta com dinheiro, com fama e mulher. Com camarote, cordão louco e os Nike no pé. Pra essas porra eu mando foda-se, não tô dando migué. É, cê deu milho, iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né? O que você ostenta, mente atenta, logo acusa. Que essas merda é isca pra invejoso e vagabunda. Pra mim é terceiro plano, vejo os manos no veneno puro, parecendo puta, implorando por pulseira no pulso, pra pagar de pá, ratatá, bicho solto. E pra finalizar, vê o sol raiar, moscando no ponto. É, cê deu milho, iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né? É, cê deu milho, iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né? É, cê deu milho, iludiu a todo seu povo, os amigos. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho, né?